aquilo que hoje nos preocupa bastante, aqui à equipe da Câmara Municipal, como às autoridades de saúde, é os casos que apareceram na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Neste momento vemos já em 5 casos. Há um aluno deste GOM que foi infectado pelos pais e que não é do nosso concelho, isto é, foi infectado. Entretanto, 3 pessoas, viviam 4 pessoas com ele no mesmo apartamento, e dessas 4 pessoas, 3 deram positivas, por isso foram infectados, e temos 4. E agora, por último, tivemos mais um caso de um jovem que também da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, mas que não vive com eles, mas teve relação com eles, também está positivo, e esse, neste momento, é um dos casos que nos preocupam bastante. E porquê? Porque este e alguns dos jovens que estão neste momento infectados do primeiro jovem, que pensamos que infectou outros, participaram em alguns convívios entre alunos aqui no Conselho de Oliveira do Hospital. O que neste momento temos referenciado e foram feitos, penso que à volta 38 testes Covid de Zargatoa, que aguardamos os resultados e só os saberemos amanhã, e por isso estamos muito preocupados, e aquilo que eu queria, estamos preocupados com as cadeias possíveis de transmissão, e aquilo que eu queria deixar era uma nota, pedir aos nossos jovens que nesta fase, que não sabemos até onde este surto está a chegar, isto é, pode haver já jovens infectados que não tenham das cadeias de transmissão e que não tenham nenhum sinais, que sejam assintomáticos, e por isso o meu pedido era que todos estes jovens não fizessem convívios, que tivessem agora todos os cuidados até termos resultados mais definitivos. Senhor Presidente, este novo caso, o 5º caso, é do Conselho, é um aluno residente do Conselho ou não? O filho de Oliveira do Hospital, penso que é de fora do Conselho, porque ele vive aqui em Oliveira do Hospital, também vive com outro jovem do nosso concelho, que até vive também com ele, um jovem do nosso concelho que frequenta outra escola, e por isso estamos aqui bastante preocupados, para dizer. Eu queria dizer a todos é que nós estamos numa fase decisiva, e o Oliveira do Hospital, este surto, nós neste momento não temos noção, e os nossos serviços e a Autoridade de Saúde não consegue ver quem é que está infectado e quem não está. Por isso, precisamos de mais algum tempo para as cadeias de transmissão, estamos a segui-las, de todos. Como já disse, foram feitos hoje 38 ou 39 testes de Argatua, que só esperemos pelos resultados amanhã, e só nessa altura que teremos a noção da dimensão do que nós temos. É que todos devemos ter muito cuidado, porque hoje, derivado a estes casos, todos poderemos estar a ter contactos com pessoas que estão infectados, e isto não é só jovens. Há um aluno destes que vivia em casa, que foi transportado hoje para os hospitais de Covão, dos Covões, por ter alguns sinais, por ter uma tosse persistente. Também aguardamos para perceber o estado de saúde dele, e por isso preocupa-nos. Não vale a pena estarmos aqui a esconder que hoje há uma preocupação em termos da cadeia, porque nós não sabemos neste momento em Oliveira qual é o número de pessoas que neste momento temos infectados. Sabemos, os que temos a certeza são estes, mas oferecemos muitas dúvidas em relação a um conjunto de cadeias de transmissão. O hospital, com a Autoridade de Saúde, com o Covid-19 e com as pessoas, tem sido possível travarmos essas cadeias, enquanto outros concelhos não têm conseguido, como no Norte, como o Rio, Ferreira, Penafiel, Ousada, vários concelhos não o conseguem fazer. Há um conjunto de pessoas também elevado já em isolamento profilático. Estes jovens que esperam neste momento os resultados do teste. Por isso, eu queria era deixar que não vale a pena entrarmos em alarmismos em relação à Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Temos é que ter, neste momento, muitos cuidados, e estes jovens têm que ter cuidados. E este fim de semana eu pedia-lhes realmente para que eles não se juntassem em convívios, porque neste momento nós não sabemos quem é que está infectado em Oliveira do Hospital e quais são os jovens infectados.